sable, pas un sable. Espaço para mundos diferentes, dimensões, alturas, espaço para o meu mundo. Parece ser livre de pensar, ser livre de falar. Sou livre.

abrindo passagem. Jogamos da frente, seguimos viagem. dos outros, carregados de pernas para o ar. Efectivamente, escuto as conversas importantes ou ambíguas, aparentemente sem mutualizar. Adoro as brigas e as pedrastas que passam, finjo nem reparar. De quem anda a enganar. Adoro esses gatos de escoto que disfarçam ao dilar, como se fossem mafiosos convictos, habituados a controlar. Efetivamente, gosto de aparência.

as partes, indo para o lugar algum. Assim caminho.